deixei a minha mulher. Simbora, Marquinhos! Ela entregou o amor pra quem quiser. Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé. O cara arrumou muito dinheiro e mandou pra mulher dele, né? Ele não é besta. E assim, bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber. Ah, e com meus amigos, eu bebo é com prazer. E com meus amigos, eu bebo é com prazer. Eu vou te perdoar. Lady Anne já gastou tudo. Retorne, meu bem. That love, I will forgive you. Show! Bora, Pinocchio! Chama, meu filho!